A Secretaria de Saúde divulgou nesta terça-feira um levantamento inédito no estado para identificar as razões para a não vacinação de crianças até 6 anos de idade. A pesquisa realizada pelo Instituto Amostra, entre os dias 13 e 30 de setembro, ouviu 1.371 pessoas em 13 municípios. De acordo com os dados pesquisados, 59% das pessoas entrevistadas apontaram motivos pessoais, como esquecimento, medo de efeitos colaterais e falta de tempo para a não vacinação. A secretária estadual de saúde, Arita Bergmann, explicou as ações que serão realizadas pelo governo. O governo do estado, através da secretaria, em conjunto com as entidades de representação dos municípios, FAMURS e COSEMS, pretende investir muito na informação, nas futuras campanhas de vacinação dos vários calendários, pretende criar mecanismos que facilite, né, para que as pessoas possam tirar dúvidas, pretende apoiar os municípios de uma forma mais objetiva e presente, de mobilizar a força de trabalho localizada nas unidades básicas de saúde, entre elas os agentes comunitários, capacitação das equipes, junto com os gestores municipais, buscar extensão de horário de funcionamento das unidades, mas, acima de tudo, nos parece que temos que nos mobilizar, porque 59% das pessoas entrevistadas, de 1.371 entrevistas, mostraram que o entrevistado não tinha, ou até mostrou um certo descaso em relação à importância da vacina. A secretária destacou a importância da vacinação. Que vacina imuniza, vacina previne, vacina protege e que a não vacinação pode se traduzir em agravos de saúde, inclusive em óbitos, em morte. Então, as pessoas têm que cumprir o seu papel, que é garantir o direito das crianças de terem a vacinação, porque ela é proteção à saúde e é uma forma de evitar, né, que epidemias que eram do passado voltem a circular no estado do Rio Grande do Sul. O levantamento destacou que a baixa adesão à vacinação predomina entre pais ou responsáveis com idade abaixo de 25 anos e com baixo nível de escolaridade formal e renda. Outro tema pesquisado foi a influência das fake news, pois cerca de 31% dos entrevistados afirmaram já terem tido acesso às informações antivacina na internet. Com as informações da Secretaria de Saúde, Elias Costa.